no sol brilhando, a gente sai pra brincar. Eu, meu irmão, a mãe e a irmã a cantar. No parque colorido, risadas a flutuar. Momentos tão felizes que nunca vão faltar. Vem, vamos juntos aproveitar. Cada instante é um sonho a se realizar. Na roda gigante, nas flores do jardim. Com a família unida, tudo tem um fim. Mas o amor é eterno e a alegria também. Vamos guardar na memória o que somos. Amém. Correr na grama, jogar bola até cansar. Mãe traz o lanche, é hora de nos alimentar. Irmã faz palhaçada, a gente não para de rir. Em cada momento, a vida nos une. Vem, vamos juntos aproveitar. Cada instante é um sonho a se realizar. Na roda gigante, nas flores do jardim. Com a família unida, tudo tem um fim. Mas o amor é eterno e a alegria também. Vamos guardar na memória o que somos, amém. Correr na grama, jogar bola até cansar. Mãe traz o lanche, é hora de nos alimentar. Irmã faz palhaçada, a gente não para de rir. Em cada momento, a vida nos une. Vem, vamos juntos aproveitar. Cada instante é um sonho a se realizar. Na roda gigante, nas flores do jardim. Com a família unida, tudo tem um fim. Mas o amor é eterno e a alegria também. Vamos guardar na memória o que somos. Amém. Então vamos juntos, família sempre unida. Nosso laço é forte, é amor em cada vida. Pra cada passeio, uma nova canção. Eu, meu irmão, mãe e irmã, sempre em coração.